bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Quando nós falamos de vida em outros mundos, em outros planetas, pode nos parecer um tema sem muita relevância para as nossas lutas diárias. E de fato, diretamente não nos atinge. Nós podemos pensar que é mais uma curiosidade que o Espiritismo nos proporciona conhecer pela informação de vida em outros mundos. Não é uma informação exclusiva que o Espiritismo presta. Outros campos do saber humano fazem conjecturas sobre a vida em outros mundos. Mas para nós, espíritas, a ideia de vida em outros planetas, ela tem uma conotação mais ampla do que esses outros segmentos, esses outros estudiosos têm para essa realidade, a vida em outros mundos. E é essa conotação importante que a vida em outros mundos tem para nós, espíritas, é que torna o tema também importante para nós. Ele passa do campo de uma simples curiosidade para ter um significado muito grande. Afinal de contas, a vida em outros mundos, dentro da concepção espírita, ela é o quê? Uma extensão da criação divina. E é algo que está intimamente interrelacionado à nossa existência aqui no planeta Terra. Os mundos são solidários entre si. Os mundos compartilham de habitantes que são da mesma essência, embora na sua estrutura corporal, na consistência dos seus corpos, na natureza da matéria que constitui esses corpos nos diferentes mundos, da forma como a vida se expressa nos diferentes mundos, seja muito diferente, vai apresentar variações incríveis, como a própria vida aqui na Terra apresenta essas variações, nós vamos então compreender que essa temática ela é importante para nós, por quê? Por causa da nossa evolução espiritual. Então, é o tema pluralidade dos mundos, pluralidade das existências nos diferentes mundos, é um tema que está relacionado diretamente à nossa evolução. E é dentro desse enfoque que nós vamos hoje desenvolver o tema. Seria possível nós fazermos uma exposição baseada no que a ciência, a astronomia e hoje a astrobiologia têm de compreensão sobre essa possibilidade, porque a ciência social ainda não conseguiu determinar com certeza a existência. Há fortes indícios, há grandes indicações que é possível essa vida existir, mas eles não têm muita precisão. Os dados que os estudiosos do campo da ufologia proporcionam também poderiam ser abordados aqui, mas nós teríamos uma longa lista também de considerações e que nós teríamos um enfoque diferente, já que eles têm a abordagem não relacionada a essa concepção de evolução como nós estamos tendo. Então nós vamos procurar dentro desses minutos agora nos estabelecer aí o nossa linha de trabalho dentro daquilo que Kardec estabeleceu lá no começo, quando ele reuniu os ensinamentos dos espíritos, comparou esses ensinamentos de diferentes comunicações por diferentes médiuns e extraiu uma síntese de qual seria a interpretação que poderíamos dar para essa ideia da vida em outros mundos. Isso está muito bem explicado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as nossas considerações estão sendo baseadas principalmente por esse livro. Nós, posteriormente, se tiver tempo e tiver interesse, talvez nós possamos, na hora das perguntas, responder algumas dentro desses outros enfoques da ciência, da ufologia, mas não são campos da minha especialização, poderei opinar com base nos conhecimentos espíritas sobre essa temática. Então, vamos falar agora, inicialmente, sobre o que Jesus concebeu sobre vida em outros mundos. Jesus não podia simplesmente chegar para os seus discípulos e dizer: olha, os planetas que estão aí nesse universo infinito, que está repleto de galáxias, de histórias, de sistemas planetários, existem outros lugares que nós podemos viver neles. Seria muito complexo para pessoas numa época que não tinham uma dimensão muito clara de que estavam em um planeta. que esse planeta estava suspenso no espaço, preso por forças não conhecidas ainda, não bem compreendidas, cumprindo uma ordem em torno da estrela Sol. Eu não tinha como dizer isso para aquelas pessoas naquele tempo. Mas era um ensinamento importante dizer, deixar claro que não está circunscrita a Terra a vida humana. Ela é muito mais ampla. Foi daí que ele disse que há muitas moradas na casa do Pai. Senão eu teria dito para vocês que eu primeiro vou preparar lugar para depois vocês irem para lá. Ele dizia então que esses lugares já estavam prontos. A casa do Pai, na concepção espírita, é o universo todo. Deus está presente em todas as partes do universo. Assim como ele se encontra presente neste instante aqui, nos envolvendo, fazendo parte da nossa existência, Deus também está no sistema planetário mais longínquo que os nossos astrônomos puderam já detectar até hoje, nas estrelas mais distantes que eles puderam observar pelos seus rádios telescópios, por suas investigações. Deus está presente em toda a sua criação. A casa divina é o próprio universo. Assim como podemos dizer também que Deus habita em nós mesmos, porque também somos parte de um universo. Também somos parte desse todo maior, dessa criação divina, que é a criação do universo. E podemos ainda dizer que, além desse universo físico que nós podemos detectar pelos instrumentos materiais aqui da Terra, há outras dimensões, a habitação dos espíritos, e ainda assim, essas dimensões são múltiplas. Tanto é que é possível espíritos coexistirem numa mesma região geográfica aqui da Terra, diferentes níveis evolutivos. Quando nos descrevem a vida espiritual ligada ao nosso planeta, quando falam do umbral, quando falam das colônias espirituais, são essas dimensões que nós estamos citando e muitas outras que ainda não temos condições de perceber. Nós podemos dizer que, inclusive, o nosso organismo é uma morada para milhares de seres que habitam, que compartilham a nossa existência, que nem fazem a menor ideia, porque não têm consciência nem de si mesmos, da dimensão em que eles estão inseridos. Se uma das nossas simples bactérias que habitam o nosso intestino pudesse ter essa compreensão da vastidão de onde ela se insere, que é o organismo humano, ela ficaria deslumbrada. Saber que trilhões de células garantem a sua sobrevivência. E ela, em contrapartida, nos beneficia nesse processo da absorção de alguns nutrientes da nossa alimentação. Nós vamos então percebendo que a vida pode se expressar em dimensões inimagináveis. Os biólogos hoje que investigam a vida aqui na Terra já encontraram seres vivos vivendo em altas temperaturas, em regiões profundas do oceano, aonde qualquer um de nós seríamos esmagados e cozidos em poucos segundos. Enquanto isso, esses seres estão lá, habitando essas condições tão inóspitas. Já cavaram minas e descobriram que no interior mesmo de rocha há seres muito primitivos, tendo uma dimensão de vida ali que até então não era conhecida. Então, quando nós falamos de vida, não podemos circunscrever a nossa análise, o nosso olhar, apenas na vida como nós conhecemos da nossa experiência direta, do nosso corpo físico, das plantas, dos animais. E com a revelação espírita, nós descobrimos que a vida transcende essa matéria que os nossos sentidos percebem e essa vida se expressa de uma maneira incrível. Então não é muito difícil conceber que há vida em outros mundos, que há vida em outros planetas. As muitas moradas a que Jesus se referiu podem ser essas múltiplas dimensões da vida aqui em torno do planeta, tendo diferentes locais do mundo espiritual, diferentes dimensões desse mundo espiritual, como também nós podemos aplicar essa compreensão, essa interpretação da fala de Jesus, como sendo a vida inumerosa, a vida ampla, extraordinária, que está expressando em outros planetas. Só que se nós formos buscar uma vida igual à nossa, dificilmente nós conseguiremos encontrar, pelo menos no nosso sistema solar, condições iguais à da Terra. Porque aqui a vida na Terra tem características muito próprias. A vida na Terra depende de alguns fatores que precisam ser constantes. Uma temperatura adequada para a maioria dos seres vivos, a concentração de certos nutrientes, certos elementos químicos imprescindíveis a essa organização que nós chamamos de vida. Então, as condições da Terra, ela propicia um tipo de vida que é próprio aqui para a Terra. Nós não vamos encontrar, quando os espíritos falam de vida em Júpiter, por exemplo, corpos materiais como os nossos. Mas nós encontraremos lá seres praticamente espirituais. Seres que possuem aquilo que eles até lá poderão chamar de corpo físico, mas que para nós aqui seria algo muito mais sutil do que o nosso corpo espiritual. Eles têm então uma forma de vida nesse planeta gasoso, o maior planeta do sistema solar, que difere bastante da nossa. Agora, em outras galáxias, em outros locais do universo, poderemos encontrar formas de vida corporais como a nossa, que dependem da matéria como a nossa? Certamente poderemos encontrar. Então, um dia a ciência se deparará com essas informações todas que hoje nós temos graças às comunicações dos espíritos. Kardec, quando ele começou a abordar essa temática, ele já tinha segurança a respeito da existência dos espíritos. Ele já tinha analisado inúmeros fenômenos, inúmeras comunicações, já tinha atestado a veracidade. Ele também encontrou muitas coisas que eram falsas, que eram suposições das pessoas. Ele encontrou também informações de que os espíritos não sabem de tudo. E assim como na Terra existem os palpiteiros, do mundo espiritual também ele encontrou muitos. Mas ele soube, diante desse material todo, fazer uma garimpagem e extrair dali conceitos sobre vida espiritual, sobre vida em outros mundos. Então, quando ele vai abordar a temática de vida em outros mundos, já há uma confiabilidade, já há uma segurança nas comunicações dos espíritos. Por isso que nós podemos dizer que esse conhecimento para nós, ele não é uma simples crença. Ele é fruto de um trabalho, de uma investigação que possuía método próprio. Assim como a ciência dos nossos dias também tem o seu método de trabalho próprio. Kardec, ele foi então descrever essa existência interplanetária e, por uma finalidade didática, ele estabeleceu uma escala em que os mundos poderiam ser classificados. Só que, assim como na Terra, nenhuma escala é perfeita, nenhuma escala compreende todas as variações possíveis de qualquer coisa que nós pretendemos classificar, e alguém que tente fazer uma classificação vai perceber que raríssimas coisas aqui na Terra são exatamente iguais umas às outras. Na maioria das vezes, aquilo que é igual apresenta dessemelhanças, diferenças, que nós podemos perceber com um exame mais minucioso. Então, os mundos que nós vamos ouvir falar agora, essas categorias de mundos, nós vamos compreender que não há, então, uma classificação absoluta. Nós poderíamos dizer que existem inúmeras ou milhares, centenas de milhares de classificações possíveis. Mas essa classificação que nós vamos ver agora, ela é mais didática. É mais para percebermos que existe uma evolução na trajetória de um planeta. Existe uma evolução daquele corpo, quando nós o analisamos do ponto de vista geológico, físico, em que ele vai passando por transformações. O nosso planeta passa por essas transformações desde a sua formação há milhões de anos e ainda está nessas transformações. A prova disso são os terremotos, os maremotos, erupções vulcânicas. O planeta tem um dinamismo, uma evolução ou uma alteração, não vamos dizer evolução. Agora, do ponto de vista dos seus habitantes, os mundos apresentam sim uma evolução. Eles vão apresentar, ao longo do tempo, transformações nessas populações, como a Terra tem passado também. Nós temos um período, o início da história dos humanos encarnados aqui na Terra, que compreende o quê? Uma vida mais parecida dos animais do que propriamente uma vida humana, e que vai gradativamente passando por alterações. Nós saímos da condição de carniceiros, porque a humanidade primitiva tinha essa característica, não caçava ainda, ela dependia de encontrar alimentos disponíveis, animais mortos ou os frutos que as plantas produziam. Nós saímos dessa condição para nos tornarmos seres autossuficientes na produção de alimentos. Nós somos capazes de controlar os elementos da natureza e produzir alimentos para nós. consegue servir para o planeta, mas temos essa capacidade. Então nós passamos por uma evolução, não só nesse campo tecnológico, na capacidade de fazer, de transformar o mundo material, mas também passamos por uma evolução gradual, lenta, ainda não tão expressiva, mas seguramente conquistas importantes, no campo também ético e moral. Nós conseguimos produzir muitas transformações também no nosso modo de ser e existir. Naturalmente, existem aqueles que se comportam ainda como se fossem esses homens primitivos, numa disputa pelos recursos do planeta, causando malefícios aos seus semelhantes. Mas ainda assim, nós podemos dizer que na Terra existem muitos seres humanos que são a prova patente dessa evolução. São criaturas que acreditam não mais na força da predação, da captura e da obtenção a qualquer custo dos recursos que precisa para sobreviver. Hoje nós temos seres que acreditam muito mais na força do trabalho, na força da mobilização da inteligência para obter resultados positivos, sem prejudicar o próximo. Então nós podemos dizer sim que a humanidade está evoluindo, a passos lentos, não aquilo que todos nós que aspiramos do bem gostaríamos que fosse, mas certamente nós temos um progresso. Os mundos passam por essa progressão, só que é um processo muito lento. É um processo que demanda milhares de anos. Atualmente nós estamos, então, na Terra, numa daquelas categorias da escala que Kardec propôs, em que é considerado um mundo de expiação, um mundo de regeneração. É dito que nós passaremos, mais especificamente, para a condição de mundo regenerador. Mas vamos ver, então, essa classificação que ele fez. Ele vai colocar a primeira categoria para classificar os mundos como os mundos primitivos. Fazendo um paralelo com a nossa evolução planetária, é a Terra da época das cavernas, e possivelmente até ali o começo, alguns séculos depois do início da civilização. Aonde os espíritos estão reencarnando, aqueles que estão criados por Deus, estão reencarnando pelas primeiras vezes nas formas materiais. Ali o que predomina nesse mundo primitivo, nesse mundo de início de evolução humana, é o quê? É o uso da força, da violência, é o não reconhecimento de nenhum direito a não ser daquele que é o mais forte. Às vezes a gente pode analisar algumas situações da Terra e pensar que a Terra ainda é um mundo primitivo. Mas não é. Porque a próxima categoria, que é dos mundos de prova e expiação, que é a nossa categoria atual da Terra, em transição para a condição de mundo regenerador, é a condição aonde o mal ainda predomina. O uso da força, da violência, ainda predomina. Mas o anseio de algo diferente, o desejo de algo melhor do que isso, já surge no espírito. Já há, então, de pontos isolados, essa população que habita um mundo de prova e expiação, há pontos isolados, então, que vai surgindo gradativamente concepções melhores de vida, onde os indivíduos já não vão estar mais querendo apenas o uso da força. Alguns poucos já vão começar a fazer surgir a ideia do bem. Atualmente a Terra tem misturado na sua população espíritos que são mais adequados a viver naquele mundo primitivo e espíritos que já estariam aptos a viver nesse mundo de regeneração. Para esses últimos falta ainda o quê? Alguns ajustes à Terra. Porque no mundo de regeneração, que é a categoria para a qual a Terra será promovida, não será um fato breve isso, é um mundo aonde a tendência para o bem predomina, embora ainda exista o mal como uma manifestação da imperfeição dos seus habitantes, mas o que vai predominar vai ser o bem. É aquela sociedade que nós teremos tanto hoje, aonde a gente vai ainda imaginar que vai ter muito trabalho, muito desgaste, ainda teremos doenças, ainda teremos problemas, conflitos, mas nós não veremos a prevalência do mal como hoje nós estamos vendo. Na verdade, hoje, essas reações que nós temos tão fortes, que são manifestações, então, dessa primitividade que expressa um espírito que evoluiu muito do ponto de vista intelectual, mas que no seu sentimento, na sua sensibilidade, eles estão mais próximos daqueles primeiros habitantes da Terra, São criaturas, então, que num esforço desesperado para não se ver ali as suas condições modificadas, o seu predomínio alterado, eles ainda estão, então, agindo de uma forma muito intensa para não perder terreno para as conquistas do bem. Emmanuel fala lá no seu livro A Caminho da Luz, que é uma descrição maravilhosa da nossa evolução histórica aqui na Terra. Ele nos fala que essas expressões do mal hoje que nós presenciamos no mundo, países que estabelecem guerra contra outros países, o terrorismo, o crime organizado, ainda o quê? São reações desesperadas de espíritos ainda imperfeitos no campo ético e moral e que estão ali tentando segurar a todo custo os seus domínios. Por isso que hoje parece que se agrava essa batalha do bem contra a imperfeição do bem contra o mal. Sempre lembrando que o mal na concepção espírita não é um ser à parte, um ser que se rebelou na criação de Deus. Mal é a expressão da ignorância da totalidade das leis divinas. Então nós ainda trazemos um pouco do mal, já que temos pouca compreensão ainda das leis divinas. Não temos toda a percepção do tipo sobre ela. Ainda trazemos muito da imperfeição e da inferioridade. Mas o importante é que triunfará na Terra o bem. Ele passará inevitavelmente a ser o objetivo da maioria dos seres. E isso vai ser suficiente para neutralizar aqueles espíritos que ainda possam permanecer na Terra na condição desses espíritos mais propensos à força, à violência. Tanto é que os espíritos disseram a Kardec, uma das questões do livro dos espíritos, que o mal ainda tem predomínio na Terra por omissão dos bons. De que os bons desejarem ardentemente o bem e trabalharem insistentemente por esse bem, o bem triunfará. Porque o mal muitas vezes é ardiloso. Aquilo que está relacionado à imperfeição moral não quer dizer que necessariamente eles estão atrasados intelectualmente. Eles usam dessa inteligência para impor as suas ideologias, a sua concepção de mundo. É por isso que eles têm tanto de outro. O dia que o bem aliar, então, a sua vontade de harmonia, de paz, à inteligência, nós teremos aí uma modificação do quadro geral da humanidade. Ainda ouviremos falar de problemas, mas eles não serão como os dos dias de hoje. E serão muito menores. Os índices de criminalidade serão muito baixos, os problemas sociais praticamente vão desaparecer, os conflitos de classe não existirão também. Será tudo um plano muito reduzido. Aí teremos chegado à condição de mundos de regeneração. Ainda teremos imperfeitos com um longo trabalho a realizar em desenvolver a nossa sensibilidade, o nosso amor, a nossa afetividade, a nossa inteligência mesmo, mas já não teremos mais um mundo conflituoso como de hoje. Porque esse mundo regenerador, ele será o prenúncio do mundo perfeito que um dia está aqui sobre a Terra. Provavelmente esse mundo perfeito, ele não vai se concretizar nas nossas condições de eminentemente físicos, habitando o corpo físico. Até um dia atingirmos essa condição de mundo perfeito, nós já teremos tornado muito sutil a nossa organização corporal. Ela provavelmente vai sofrer muitas alterações. A biologia diz que nós não passaremos mais por mutações que nos permitirão originar outras espécies de seres. A nossa espécie provavelmente ou ela desaparece ou ela mesmo vai provocar mudanças, né? Produzindo seres humanos transgênicos. Mas, certamente, e eles dizem isso por quê? Porque nós estamos fora dos fatores naturais que determinam a mudança das espécies, a sucessão das espécies. Mas certamente nós, pela nossa evolução espiritual, porque na concepção dos espíritos, a evolução dos seres vivos também é guiada pela evolução do princípio inteligente da vida em cada um deles, certamente nós também sofreremos transformações corporais. Não vamos ter aquelas restrições que muitas vezes são ditas, que nós vamos perder cabelo, a nossa cabeça vai crescer. Não é necessariamente isso. Nós vamos sofrer alterações que vão tornando o nosso corpo cada vez menos necessitado de recursos diretos do planeta. Nós já vamos ter mudanças na nossa alimentação. Mas isso tudo é um processo que provavelmente não veremos em todos, nem nessa encarnação, nem nas próximas 10 ou 20 encarnações. Então é um processo muito longe. Né? Mas, certamente, como espíritos estaremos evoluindo, estaremos nos transformando para habitar esse mundo que será a Terra no futuro. Um mundo de harmonia plena, onde as ambições dos espíritos serão o quê? As de estarem harmonizados com as leis divinas e de concorrerem pela harmonia uns dos outros para que todos se sintam plenos e felizes. A nossa sensibilidade vai se ampliar a um estágio tal que nós teremos a percepção de coisas que hoje nos é difícil compreender. E que só dizemos isso porque temos informações seguras dos espíritos que nos dizem que em planos muito superiores ao da Terra, a vida se expressa de maneiras inimagináveis. E nós imaginamos então que será nesse sentido. Um estado tal de harmonia em que é difícil para nós que não conhecemos isso ainda descrever. Mas certamente chegaremos todos lá. Então nós percebemos que isso, se passando aqui no nosso planeta, é passível de estar acontecendo em muitas regiões do universo. Atualmente nós temos o universo, segundo as informações dos espíritos, planetas que se encontram como a Terra primitiva. Planetas que se encontram atualmente como nós. E planetas que já atingiram esses estágios mais avançados de vida, esses estágios gloriosos que eles têm. E esses seres são solidários entre si, na medida em que, quando nós necessitamos de um impulsionamento à nossa evolução, esses seres vêm até nós. Eles não precisam vir, esses seres tão evoluídos, não precisam vir num aparato metálico, impulsionado por jatos poderosos, mesmo porque o jato no espaço não tem como provocar essa propulsão, né? Com aparelhos extraordinários. Eles vêm como as viagens astrais que nós podemos fazer, os desprendimentos fora do corpo. E eles não vêm com corpos bizarros, estranhos, com estado de pressão. Eles vêm como espíritos, se adapta à nossa psicosfera terráquea, se adapta aos fluidos espirituais que envolvem o planeta, e eles revestem um corpo físico igual ao nosso, e habitam entre nós. Talvez entre nós aqui estejamos aí representando esses outros mundos. Assim como podem vir também habitantes desses mundos primitivos que se destacaram nessas populações pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu ideal do bem e que estão agraciados com a recompensa de encarnarem aqui num dos nossos corpos e compartilhar as suas experiências conosco. Na verdade, eles vêm mais para partilhar da nossa experiência, para que quando retornarem aos seus planetas de origem, possam levar lá o progresso. Há coisas que surgiram na Terra e que são meio difíceis de explicar. Como o homem chegou àquele domínio? Né? Como nós podemos saber que populações indígenas, sem conhecimento científico nenhum, descobriram o uso terapêutico eficaz de certas substâncias químicas que as plantas produzem? Será que foi só por tentativa e erro? Assim como existem muitos medicamentos numa mata, existem muitos do quê? Venenos também. Por tentativa e erro, teria morrido toda aquela população. Então, como que essas populações adquiriram esse conhecimento? Naturalmente, por inspiração dos espíritos, mas também pela experiência dos espíritos mais amadurecidos que nascendo nessas comunidades que são consideradas aí cultivas, comunidades ainda que não tiveram tanto avanço científico ou tecnológico, são capazes de dominar esses elementos da natureza com a sua distância. Eles trazem da sua experiência vivida em outras encarnações, seja aqui da própria Terra, seja em outros mundos. É assim também que tem sido feito a evolução, o progresso humano. Várias épocas da humanidade nós vamos poder apontar o nascimento, o tornamento de grandes civilizações com a humanidade. Os espíritos superiores nos indicam que nessa época foram épocas em que espíritos superiores, já detentores de conhecimentos avançados, reencarnam. E eles têm intuições, lampejos, quando estão encarnados, da sua experiência pregressa. E aí eles trabalham intensamente e conseguem chegar nas mesmas realizações que eles já experimentaram no passado. Thank you. Então, isso mostra essa solidariedade que existe entre os irmãos. Isso mostra essa união que pode existir entre nós. Porque, na verdade, quando nós falamos no contexto espírita de humanidade, nós estamos falando de todos os habitantes que já atingiram razão e sentimento, ainda que em proporções muito pequenas, e que habitam diferentes regiões do universo. A humanidade não é apenas a espécie biológica que nós conhecemos como Homo sapiens. A humanidade é o conjunto dos espíritos, dos seres que já atingiram um pouco de razão, um pouco de sentimento, e que estão em evolução para aprimorar essas duas possibilidades, essas duas características disso que nós chamamos de espírito. Então a humanidade ela é muito ampla, ela está além do nosso planeta. Os mundos habitados, então, na concepção espírita, são esses. Posso citar também os mundos regeneradores, né? Que é para onde a Terra está indo. E são mundos também onde os espíritos se refazem das suas lutas. São mundos onde eles podem ter algumas trevas. E eles podem, então, ao se refazer, voltar novamente aos seus planetas e se recompor e se tornar aí seres úteis àquelas comunidades que ficam oriundos. Né? A Terra, então, abrigará espíritos evoluídos em muitos aspectos do futuro. Ela abrigará seres amantes do bem, amantes da verdade, da justiça, seres capazes de conviver fraternalmente. Esse é o nosso destino. Por isso que essa temática é tão importante para nós. Ela é um alento, ela é para combater essa onda pessimista que muitas vezes nós somos tragados em função de tantas notícias catastróficas, de notícias que muitas vezes nos fazem desacreditar no poder do bem. Na verdade, nós estamos num processo para adquirir essa condição melhor do futuro. Por isso que essa temática é importante para nós. Ela é o alento dos nossos dias. É uma nova promessa de que todos os nossos esforços do bem representarão, sim, resultados positivos para nós. Confiemos, porque Jesus iniciou essa temática ao dizer que há muitas moradas na casa do Pai, ele atestou essa possibilidade, e os Espíritos superiores trouxeram, no século XIX, a confirmação disso. Nos trouxeram mais explicações mostrando que todo esforço no bem vale a pena. Que nós um dia teremos habitantes aí de planetas evoluidíssimos, de planetas que atingiram o clima do amor, da paz, da união de todos os indivíduos, e certamente nós seremos viajores desse planeta. Visitaremos outros mundos, visitaremos nossos irmãos que estiverem ainda no começo dessa evolução, e certamente vamos desejar auxiliá-los nesse processo de evolução. Como um dia no passado nos foi feito. Como um dia no passado, um ser extraordinário abandonou o seu rincão de luz no universo, deixou a sua região gloriosa de paz e de amor, ele que já estava em comunhão absoluta com Deus, e esse extraterrestre vem e reencarna uma família humilde da Galileia e traz ali um roteiro luminoso para a evolução dos seus irmãos menores que habitavam aqui a Terra. Esse extraterrestre extraordinário, Jesus Cristo, já que ele não desenvolveu a sua evolução nesse planeta, certamente em outros mundos, muito anteriores à nossa existência, do nosso próprio universo, ele é esse que nos trouxe tudo isso. Nos trouxe inclusive a informação, olha, existe vida além disso aqui que vocês estão vendo. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a cada dia. Obrigado.